Produção! Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso! Quem gosta de fazer fumaça? E quem vai endoidar, quem vai amanhecer, quem vai pirar o cabeção, pode botar o bracinho pra cima! Quem tem um isqueiro, pode botar pra cima. Quem tem um celular, bota pra cima também, pra ficar legal, pra ficar bacana. E a gente detona DJ Fábio! E doida! E doida! E doida! E doida tudo! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Esquentando! Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder olhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Quem tá solteiro vai botar o bracinho pra cima que eu quero ver! Joga o bracinho pra cima, quem vai endoidar nesse porto! Esquentando, esquentando, esquentando! A torcida do Paysandu bota um bracinho pra cima! A torcida do Remo bota pra cima também! Quem tá com o copo, levanta o copo aí! Quem tá com o copo, levanta o copo aí! Quem tá com o copo, levanta o copo! Quem tá tomando uma latinha muito gelada, pode botar pra cima a latinha! Quem tá com o copo, pode botar pra cima também! E quem vai trabalhar amanhã só 2 da tarde, bota um bracinho pra cima que eu quero ver! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Vai! Depois quer contar vantagem falando. Abre o golpe, um abraço pra você, meu GDP do ladinho! Tu beijou depois que ela mamou, aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois. Quem sabe canta! E aí? Pelo tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Novinha, eu quero te ver contente. Vai vocês! Não abandona o piro da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de... Só quem sabe canta! Não. Outra, ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da... Pode me tirar tudo que eu tenho. Vai, vai! Pode falar tudo que eu faço. Ó, ó, ó. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Fui no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão! Bora pra cima! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapá na tirada. Ela vai, vai. Perereca. Vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca. Nubê, Fred, nota 100. Vai, vai. O casal nota 100 aqui na área. Alô, Frank taxista, alô, Tainá! Aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Toma, ó, oh, toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Agora toma, pai. E você dá um bordo lotado de ponta a ponta. E o Fábio Cassiano detonando pra galera. O dia inteiro falando da minha vida, criticando a... Aquecimento, vai! Você não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano, de ciclano mais ainda. Quem sabe canta? Por isso é que é tchau. Pronto. Meu amigo Gique, um abraço pra você, Dona Lila, aqui na área. Sempre no Neguinho. Igor Hightech, um abraço pra você, meu brother. Tamo junto sempre, moleque doido. O Búfalo do Marajó. No baile da Penha, o que rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Meu professor Nenê, tá ali do ladinho do Maruçô. Hoje eu vou. Senta pro chefinho no jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou. Bora, desce, bora, desce. Fica de maravilha. Bora pra cima, Cassiano. O jeitinho que ele gosta. Meu amigo do Geimaro, Gil e Cris, um abraço pra você. Valeu, meu brother. Toma, toma, toma, toma, toma. Tava com ela pensando em você. E agora? Já que contigo tô pensando nela. Só sex show! Venha com papinho de namoro. Com aquele brilho. Tu gosta dos só quem sabe canta, vocês, vai. É vai tentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Como é que é? Não vem dando de maluca, não. É só um pente e rala. É assim, ó! Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá lá. E aí, mãozinho? Para a malandra jogando. Ei, tu tá lá. Quem sabe vai cantar Cassiano no Porto? Ei, tu tá lá, gaiola. Agora! Vem sentando e evo. Ei, tu tá lá, gaiola. Ei, tu tá lá, gaiola. Vem! Sentando, entrando e evo. Ei, tu tá lá, gaiola. Ei, tu tá lá, gaiola. Sentando, entrando. Olha, meu parceiro Luan, é só a primeira cima da Mariara aqui com a gente. Um abraço! Diga e a Dona Lena tá todo mundo! Ao lado esquerdo. É meu Cassino Ribeiro, primeiro cimadão, motor Renatinho também! Eric Cirilo, depósito do Paraíso, tá aqui no animal! Meu amigo John, Joseno, Andrezinho, do ar-condicionado, tá todo mundo! Revolucionário, audacioso e colossal animal marajoara, numa linguagem totalmente impactante. Isso é revolução. Cuidado com o búfalo do Marajó. E o nosso animal chega, família, hoje no Porto São José, junto com o Mauro Som. É sucesso, garoto! E estamos na área, Cassiano! Quem é que tá feliz? Joga a mãozinha pro alto! Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Põe a mãozinha pra cima! É o nosso búfalo! Cuidado com o búfalo do Marajó. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. É muita chifrada nesse bordo! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Bora começar! Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir a pressão! Vai subir, joga o bracinho pra cima que vai amanhecer muito doidão, muito chapado! Vai subir, vai subir. Quem vai amanecer muito longo nesse bordo botado no bracinho! Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Tá pegando fogo! Joga a mãozinha pra cima! Ei! Uou! Vai, vai! Vai, vai! Bora, me Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na mão, na mão, na mão. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Céu, esse tem moral aqui no Búfalo! Alô, Gil! E aí, Mauro, como é que é, meu? Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. O Alisson Bromonte, o Alan Monteiro, a Barberé, Top Cortes! Um abraço pra vocês aí, valeu, meu irmão! DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca, vou te Bruno Pascoal da Goiás, o Didi Pumbo, Rai Vai, Burari, um abraço. Rodrigo R. Belanche, um abraço. E a Debinha tá com a gente. O Eric do Deposto, a primeira dama. Um abraço, o Netinho dos Arrepiados. O Pão do Crau tá com a gente. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cheiro de perfume bom, ei. Tocar no rock, cheiro de marola boa, ei. Tocar no rock e o DJ já tá tocando, ei. Tocar no rock e os amigos me tocando, ei. Tocar no rock, ei. E posso ficar de 30 contas. Santorini. Ganha é foi. De 30 conto, Dieguinho! Aquele uísque, né, meu irmão? Aquele velho uísque falsificado em 30 conto. Santorini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. RB2, um abraço pra você se tem moral com a gente. Alô, formiguinha! E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando. Para meu parceiro Alan da GDS, tá com a gente. Aumentando. O Ceará Baxeador, Felipe GDS! Meu parceiro Ceará, esse jogava junto com o DJ Fábio na panelinha. É, meu! Lídia, ô Marília, deixa você louca de vontade pra ficar com o Matarilhas, Renan, o Anderson, Luan da MDB, lá do Bengola, o Bruno, a Jonathan, os gêmeos, Daniel e Bael, bora replay. Senta pro chefinho. Senta pro chefinho. Vim na GDP, né? Tomando, virando tudo do ladinho direito no chifre do animal. Senta pro chefinho. Senta pro chefinho. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de mar. E agora? Senta pro chefinho. Frank da Gassista. Lá pra primeira cidadã, vai no Júnior Dumbo. Um abraço pra você também. Bora, Fred! O Bruna e o Jonathan, os gêmeos, Daniel e Bael. Explode o bagulho. Vai. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Bora pra cima! Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão. Onde é? Porque você desapareceu. Eu tô no negão, eu tô no negão. Meu amigo Maikinho da Freemorte também tá aqui com a gente. Fala, Maikinho! Imagina o Cassiano, o meu professor Nenê, a primeira dama, o Punel da CL, tá todo mundo! Lorrião, Mauro Gris, a Logi! Tu sabe que é nóis! bagulho é doido, meu irmão! Amor, eu sei que eu falhei bem. A ligação de Milson! Então chega aqui com a GDP rapidinho, meu irmão! Só se for agora, vem-te embora de Milson! Vamos tentar. Olha, Cassiano, falando em GDP! O nosso General Rodrigo! E o Fábio Pop do Latino! Um abraço do teu! Xará Fábio e do Rafael, meu! Custa tanto viver sem ti. Meu amigo Daniel, minha família sem noção de Guanaci! E aí, Daniel? Tamo junto, moleque! Sendo replay, tá aqui, seja o replay 2. Sempre, sempre, sempre, sempre. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais. Olha o nosso Motora Diego, tá do ladinho. Ele e o Boca da Vex. Que dupla é essa, moleque? Toma! Cuidado, já bagunça esse Boca, que ele é o perigo. Na pressão, na pressão. E o patrão Joel do Gelo, rei do gelo da TF. A mil grau. A mil grau. A mil grau. Alô, Joel do Gelo! E aí, Danielzinho, sem noção! Um abraço pra você, garoto! Vem Belém do Pará, tá 40 graus. E no rock doido, tá mil grau. E o Cassiano se tá mil grau. Ele tá, bora Rodrigo. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Amigo Reinaldinho da família PDB também tá aqui na área. Tá mil grau. E na pressão, na pressão, na pressão, vai. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota tudo na pressão, DJ China. Olha meu parceiro Diego Raipag, isso aqui com a gente, um abraço. Japonês também, vai, vai. O Cassinho da RBA, a primeira em cima dela, o Motora Renatinho, tá todo mundo na área. E aí, no Rio? Vai, toma e vem. Daqui a pouco a gente vai beber uma ali no Mauro, viu, Cassiano? Só não vale esse negócio de beijo, não. Comigo não funciona. DJ mulher, vamos parar. Deixa tudo no escurinho, minha produção. Pode montar geral no escurinho, que hoje o Porto São José tá lotado. Hoje é o nosso Búfalo e Mauro Som e Búfalo F10. Cassiano, tá lindo demais hoje o Porto, viu? Que versa bacana, que versa legal. O nosso animal chegando, sacudindo e estremecendo. Cheiro, Andrezinho, do ar-condicionado! Bora, bug, vai, garoto! Eu vou deixar você partir. Guilherme Alexandre, do Primo Som. Um abraço, Alexandre! Tu sabe que é nós. Agora vai pegar. Equipe de MDV do Bengola também, tá todo mundo aqui na área! O que me fez chorar? É o professor Nenê, como é que tá por aí, minha irmã? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Nenê, tu sabe que é nós sempre, sempre, viu? Bora, Raul! O Eric do Depósito, a primeira em cima dama. O Netinho, ele já foi de lá, viu, Cassiano? Agora ele é Búfalo na veia, pronto. Ele é a primeira dama, o Dick, a Dona Lena, a Rayara, meu parceiro Luan, tá todo mundo! O que me fez sofrer? Pra que tá aqui, Cícero Dainá? Um abraço pra você, olha o Fred, olha o Jirube! Todo mundo aqui com a gente, pela retaguarda dos seguidores do nosso animal. O que me fez chorar? Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, mas ela quer os envolvidos, ela quer dar babadinha. Picadinho, o Alex no celular, de Margarina, o som que lhe dá valor. Falou. O japonês, olha o Pascoal e a Paula Brita. Nazareno, autopeças da onde? Agora é Búfalo. Amigo Betinho do Mega Lanche, o Nivaldo, obrigado, Rafinha. Planejou um assalto pico, planejou um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. Vai joga, nosso motor Renatinho, Cassinho da RB, o Henrique BK. Amigo Guarda Graniche, obrigado pelo carinho. Olha o Baião e toda a família aqui na área. Pode beber muito, só não pode passar mal. Vai, pode beber muito, só não pode passar mal. Olha, Rodrigo. Bebe muito, só não. Bebe, mas não vai passar mal, viu? Pode beber muito, só não. Rodrigo do RB Lanche. Pode beber. E o General Rodrigo da GDP. O Chapa. Turgui Sali. Só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar. Ei, Rodrigo, não te afoba, que tu sabe que quando tu começa é só 3G pra terminar, né, meu irmão? Só não pode. Tamo burguês! Obrigado com muito carinho! RB Lanche também tá na área! Só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Coloca o bagulho doido! O bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Hoje o bagulho tá doido, Jeguinho! O bagulho tá endoidando, é o Mauro Sonho e também o nosso animal! Detonando hoje no Porto, é assim! Quando ele entra, o som é. Jeguinho Android Céu, esse tem moral aqui no animal, moleque! Quando ele entra, o som é dobrado. Quando o DJ é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. E doida geral, Porto! Aqui com a gente virando tudo e mais um bobo F10. Bora detonando! Falou! Meu amigo japonês também tá por aqui com a gente. Alô, japonês, moleque doido, qual é teu sonho? O búfalo do Marajó! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Ericzinho, é posto do paraíso, meu irmão! Não dá mais pra esperar. O galera que veio lá de Penhalu, galera e Vigil, um abraço! Show, tu vai? Bora, bora! É o animal no Caribe daqui a pouco! Olha o Frank da Quicincha! Agora ele é o quê? Agora é Búfalo! Meu parceiro Boca da Max também tá por aqui com a gente, fala a boca! A gente! E a galera aqui não para de ligar. Replay da Quicincha 1 e 2. Tô... Abraço pra vocês, estão na terça futebol na Zema. É sucesso, meu irmão! Vou falar do que falo do Marajó. Bora, me deixa desse! Vem, vem! Vem, vem! Tuba, bela, som, ela, bebê. Na época, Pascoal! Toda sensual, ela me envolver. Vai, faz o chifrinho, o amor que eu te levo. Vou pro meu AP, vem ver. Tuba, Gala, Som, Ela, Bebê. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Terminando aqui, todo mundo no RP Lanche, meu irmão. É, haja serrada, motora. Serrada vai ser violenta, né, meu irmão? Até 6 da manhã. Terminado e o significado vou falar. Vou chamar. Bora, Rodrigo! Treme, Mauro. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Quero ver o Tolosa depois aí em cima dessa águia. O bagulho vai ser muito dano. Treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme. Falou, Cris! Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Daqui a pouquinho, Mauro Sou! Olha, Frank, te liga. E tá chegando a tatuagem, viu? GDS, agora! Agora é Búfalo, a revolução. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Fábio Fob, um abraço pra você com muito carinho. Toda a GDP aqui do Lajinho, obrigado, Fábio, pela moral. Valeu, meu irmão! E já tem sinal vivo do Júnior e do Punk na House Mix. Aquele sentimento. Preto, Fred Martins nota 100, Anne Martins nota 100, é o casal nota 100 do Búfalo, meu irmão. E a tatuagem, Debinha? De mim, o Sul, bora, Chapora! O Diego tá ali também, valeu! Pra quem dá valor, meu irmão! A situação é difícil, vou aguentando no peito. Haja emoção, motora de! Tão distante eu não quero. É preparando o FD! Que não dá mais chorar. Meu amigo Japa do Japa Burger também tá aqui pela retaguarda. Um abraço pra você, velha guarda aqui do Rafael Cassiano. Obrigado, Japa. Valeu, minha irmã. E você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde. Professor Nenê. Luquinha na GDR, Romário, Ramon. E a Milene também. Tá todo mundo aqui no animal. Um abraço do Rafael. Cláudio Rafael Cassiano. Ele sente falta do carinho e do calor. Simbora, vai! Quando penso em ligar pra você, liga, vai! Eu me escondo de todas as formas. O Eric dá valor! Eu não quero. Ele ao lado dela, sempre, sempre! Agora, sempre! Esse casamento, como é que tá, hein? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Deixa ela mexer. Deixa ela dançar. Deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma dança que vai mudar. postura. Não vai ser uma dança que vai mudar essa postura. É para Fabinho. Bora! Bora pra cima! Você que manda! Bora endoidar que daqui a pouquinho tem Mauro Sol, tem DJ Mauro, tem Cristian acompanhando o Mauro! E daqui a pouquinho vão chegar aí, Mauro, prepara meu pacote que o bagulho vai ser doido, meu irmão! Tu sabe que acabando aqui vai todo mundo pro RP Lanche, tu já sabe que a Serrana vai ser... Tu sabe... Tu sabe que é nós e vai ser violenta a Serrada, meu irmão! Vai ser só no X Camarão! Sente só! General Rodrigo, que porra é essa aí, rapaz? Só tem número aí, tu tá doido, meu general? E na batida, bora pra cima! Bandida, os moleque é vilão. Já botei no 14. Vem, agora é no 18. É no 18. Prepara tudo, Fabinho. Gente, briga. Como é que é, meu irmão? Tá de esbarre com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar. Aê, DJ Fábio, Fábio. Aê, DJ Fábio, Fábio. Detona. Manda ver. Bora, Cassiano! Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E está a sugerida cobrança após o sinal. Esquece. Alô? Alô, meu amor! Por que você não me atendeu? Já tava... Quem é que vai curtir esse carnaval solteiro? Põe a mãozinha pra cima! Quem vai curtir esse carnaval casado? Põe a mãozinha pra cima! Quem não vai trair nesse carnaval? Põe a mãozinha pra cima! Só quem não vai trair como o DJ Fábio? Põe a mãozinha pra cima! Quem não vai pular cerca? Põe a mãozinha pro alto! Já tava mó preocupada. E agora? Búfalo. Morre do coração. Bora, vai! Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Com tanta. Quem sabe canta agora no bordo! Tarde, ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Lá vai minha saudade, beber os Danone pra ver. Meu amigo Nenê, obrigado, Babidi, da Jandaí. Ai, meu Fop, Cátia da RGDP, obrigado, HD, velha guarda também. Leandro, rola general, Rodrigo da GDP, tá todo mundo. Quem é sincero vai cantar. Quem tá solteiro canta. E hoje? Se não hoje eu vou beber de novo. Nessa poça que eu tô. Bora Ceará, bora beber, que a noite é uma criança. Vem pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu vou te beber. Fala que ainda sou seu amor. Hoje é o não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feio. E aí, pão do crão? Tá aqui com a gente, moleque tem moral. Volta e já ligou preocupado. É que agora eu só pensei em você. Nossa, pesado Raul, junto com a primeira cima dama, Laís, e agora é Búfalo. Obrigado, Betinho do Mega Lanche, da Prajinha, o Cabo Velho e o Nivaldo. Rafael Cassiano. Vamos lá! DJ Fábio. Deus me livre. Fábio, o F10. Juntos os contatinhos já é. É o 10 que tá na área. Livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Dica, dona Lena. Tu sabe. Tu sabe, sempre. Ao lado esquerdo. Sempre do lado do Fábio. F10, F10. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. E agora? Vamos botar ele nisso. Renan da MDB. Confesso, me apaixonei. Bora, Clay Eventos. Esse tem, bora. E aí, Clay? Tu sabe que é nóis. Uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Cadê o Bismarck daí? O Bismarck Alê! Celebridade das aparelhagens está aqui com a gente! Alô, Bismarck, um abraço! Para Malzinho, vai, prepara uma pra mim aí! Alexandre Primo Som, e aí? Jogando a bunda, já te falei que eu não presto, Kiko, falei que eu não falei, falei, bora detonando o DJ Fábio! Te liga, Frank! DJ Fábio, esse não apadrinha. Tá apadrinhando mais ninguém agora! Rapaz, peraí. Segura que eu vou segurar. Calma. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. E o Mauro falando. Loirinha, joga. Calma. Vai. Parabéns, novinha, tu ganhou. O Clay disse, não apadrinha, não. Jogando. DJ Fábio, esse não apadrinha. Troféu do ano. E o Mauro, tu sabe que é brincadeira. Tu sabe que é nóis. Tu ganhou troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou. Bora, GDS! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. E aí? Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é... Sempre. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é a número um. Cara, deixa eu chamar o meu parceiro. DJ Rafael Cassiano, já deu pra ver, já deu pra gente sentir que daqui ele tá ali no comando do blindado. Como eu sempre digo, viu, Clay? Parceria, parceria, amizade, amizade. E ele disse assim, eu vou lá no comando do Mauro. Até porque, como diz o Mauro, eu não vou apadrinhar o negão picudo, né? Então, Cassiano, vai lá com ele. E aí, Cassiano? Beleza, Fábio, realmente o porto lotado de ponta a ponta. Clay, cara que comanda o Mauro Som, meu amigo do DJ Mauro, velha guarda aqui do Rafael Cassiano, junto com o Cris aqui do lado. Mauro, que festa linda, que festa bacana, aniversário de Belém. E com certeza, mais uma vez, juntinhos, Búfalo do Manajó e também Mauro Som. Sucesso, né, meu irmão? Beleza, Cassiano? Valeu, Fábio. A gente vai tocar até 5h30, tá bom, gente? Vamos se manter calmo. Tem muita festa ainda pra rolar, tá certo? E sucesso total, o aniversário de Belém do Pará. E agradecer toda a galera que tá aqui. Gente, mais tarde tem o Mauro Som normal com a nossa domingueira. E o Búfalo lá pelo Caribe Show. As aparelhagens tocando normalmente o Búfalo, o Negão Picudo lá no Caribe. E a gente aqui da Águia Blindada, normalmente aqui no Porto São José. Maxon Fábio! bora fazer o seguinte, Cleia Ventos. É o nosso animal hoje no Porto. Bora dar uma fritada, Dieguinho! E aí? Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima! Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima! Acredita que esse ano o Paysandu vai detonar o Remo, põe a mãozinha pro alto. Quem é do Bicola, dá um grito. Olha o Formiguinha PDB, o Motora Ceará, Uber, alô Eder Cunha. Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima. Quem é flamenguista, joga a mãozinha pro alto. DJ China, e aí? Tu sabe que é nóis. Bora, China, bora, vai, vai, vai, vai, vai. Dorime, interrivo, adabare, dorime. Amém. Quem vai curtir esse carnaval solteiro, põe a mãozinha pra cima. Quem não vai meter chifre nesse carnaval, põe a mãozinha pro alto. Quem é sincero, deixa a mãozinha pra cima. Quem sabe fazer o chifrinho, deixa pra cima. Joga a mãozinha pra cima, quem sabe fazer o chifrinho. Faz o chifrinho aí, faz o chifrinho, vai. Bora, Cleia Ventos. DJ Fábio, esse não há padrinho. Lá vai. Olha o Diego Raitec! É longe da família PDB com a G! Quer? Então toma! E aí, Guilherme LK, rei do lança, lança a música pra caralho. Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado, bandido. E agora? É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você, vamos lá pro carro que você vai ver, dentro do carro. E hoje, bora, Clay! Dentro do caô, hoje vai ter putaria. A minha GDP tá comigo, bora, Fábio! Senta, senta, senta, senta, senta. Quem sabe canta? Apenas senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Olha meu parceiro Diego Raitec, está aqui comigo. Esse moleque tem moral. Te liga, te liga. Agora. Bigodinho fininho, cabelinho na. Bigodinho fininho, cabelinho na. Calma, calma. Bigodinho fininho, cabelinho na. Que? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra mim. E agora? Eu falei, a... Te empolga. Então vem qualquer, viu, Cris. Senta, senta, senta, senta. Vai a mulher que tá solteira, põe a mãozinha pra cima. Senta, senta. A mulher que é sincera, põe a mãozinha pra cima. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, Mauro! Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, é ao vivo! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, da Penha, sempre lotar. E agora? Todo sabadão eu tenho que partir. Bora, China. E os amigos, profissão perigo, de Glock na cidade. Quem sabe vai cantar no Porto? Eu vou pro baile da Gaiola, na intenção de... As bobinas, bora! O baile já chega sarrando, do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu... Cheguinho! Vira cá, ah, toma, toma, toma, toma. E o Fábio Cassiano, o Elição, o Elição. Toma, toma. Em essa não! Bora! E hoje, Domingão, tem cara e bichão do Negrama Stop de Belém! Hoje domingo tem o nosso Búfalo e também pagode do Menino Caribe Show. Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essa. E agora? Esse Ceará vem te embora pro Búfalo. Traz a GDS e deixa a mídia com a gente, viu? Na mão hoje. Bola. E agora, Mauro? Senta pro chefinho do jeitinho que o Des gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Vem com essa boquinha, puxa minha calcinha, bota fora essa linguinha. Digital print, meu irmão! Tô danadinha do semana. Alô, Fred Martins, nota sim! Vê o que é bom. Cai de boca no meu boca. Cai! Vai, vai, vai, vai, vai, Cassiano! Vai, Cassiano! Vai! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. E agora? Hoje é mandelinha de quebrinha. Cansado de tirar o chapéu, Fábio! Umas novas. Paula Brito e Pascoal da Coyote, meu irmão! Hoje eu tô querendo muita ousadinha. Eles são o quê? Eu vou pro bailão. Falou! Danadinha, eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas. Olha o meu parceiro Neu e a Deise Miranda! Bora o William, bora Milo! Agora! Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Olha, Frank, ela podia estar na minha, né? Eu sou Zé Droguinha. Esse papo de Zé Droguinha não é comigo. Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé. Calma! No bailão, ela com o popozão e o popozão no chão. O popozão no chão e o popozão no chão. Eu parado no bailão e no bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão. O popozão, o chão. Bora curtir, meu irmão! Me deixa na batida, deixa na batida! Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida! A gente vai detonando! Manda, vai! Sabe, canta, canta, vai! E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá faltando. Joga essa mãozinha, joga, joga! Joga a mãozinha pra cima e grita! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Acabou, acabou! Na terça, futebol na Zéu é sucesso total, meu irmão! E a segunda-feira, o sopão do replay tá aqui, Sista 2, é muito! Banda, fruto da terra. A galera engolindo hoje! E agora? Bora, Eric do Depósito! O Netinho tá no berço! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Quero ouvir vocês agora! Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. A maior qualidade em CD ao vivo no estado do é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.